Bom dia! A nossa esperança se renova a cada manhã, porque Cristo deu a sua vida por nós, quando nós éramos ainda pecadores. O Espírito Santo se manifesta sobre nós de uma maneira extraordinária, fazendo com que manhã após manhã, seu nome e seu poder sejam exaltados em nossa vida. Por isso eu acordei, você acordou? Porque o Espírito do Senhor se move em nós e a misericórdia dele está sobre a nossa vida. Hoje é domingo, 30 de outubro de 2017. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Atenção, Brasília, dos dias 16 a 19 de novembro, agenda aberta para o seu estado. Romanos capítulo 5, versículo 20 em diante, versículo 19 em diante diz assim: Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Salvador. Morte em Adão, vida em Cristo. É isso o tema dessa mensagem. Vemos que quando Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus, o pecado não existia. Eles eram completamente obedientes e viviam no jardim do Éden, aonde tinham plena comunhão com Deus. Mas um dia, o pecado entrou dentro do jardim. E no momento que o pecado entrou, houve uma separação entre Deus e o homem, um afastamento. Adão e Eva são lançados para fora do jardim, aonde é trancado as portas e protegido por um querubim. Adão e Eva agora vão precisar suar, trabalhar duro para ganhar o seu pão do dia a dia. O pecado trouxe morte através de Adão. Mas logo após, podemos receber a vida através de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Ele levou sobre si toda a maldição, toda a obra do pecado, toda a enfermidade foi levada sobre ele. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Bem, eu não conheço o seu testemunho, não conheço a sua história de vida, mas eu quero te contar uma história. Alguém vivia em um mundo muito perdido, no mundo das drogas, prostituição, bebedices, orgias, prostituição, adultério e aí vai. E essa pessoa fazia tudo para agradar a sua carne. Mas um certo dia, essa pessoa caiu em si e entendeu que a vida que estava levando não era o melhor para ela. Então essa pessoa vai buscar ajuda e mudança em todos os locais que ela consegue. Todo mundo batia a porta para ela. Todo mundo dizia não. Ninguém acreditava que ela seria capaz de mudar de vida. Até que alguém bate na porta dela. Observe que essa pessoa sempre batia as portas das pessoas. Mas chega um momento que alguém vem bater na porta dela e esse alguém era Jesus. A Bíblia diz que Jesus está à porta batendo. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele vai entrar, cear com essa pessoa e a pessoa com ele. Quando Jesus bate a porta, aquela pessoa que estava no mundo completamente perdido, olha e diz: Quem é? Jesus fala: Sou eu, deixa eu entrar. Quero morar com você. Automaticamente ela entra no desespero, começa a chorar, se martirizar e grita bem alto: Não mereço, sou apenas um pecador. Como pode se lembrar de mim, Senhor? E a voz do lado de fora brada forte, poderosamente dizendo: não vim aqui por causa dos seus pecados. Vim aqui por causa do meu amor por você. Não vim aqui por causa dos seus erros. Vim aqui por causa da minha misericórdia e do plano que eu tenho na terra com você. A pessoa para do outro lado da porta. Escuta aquilo silenciosamente. Engole um pouco a saliva. O coração começa a bater forte. E ela começa a pensar: ele disse que não veio por causa dos meus erros. Todos os meus amigos me deixaram por causa dos meus erros. Minha família me deixou por causa dos meus erros. Como pode alguém dizer que não veio por causa dos meus erros, mas por causa do amor? Quem poderia me amar assim? Aquela pessoa achava que ninguém mais amava ela. Aquela pessoa achava que ela merecia estar sozinha. Então, o fato de alguém bater na porta e dizer que a amava gera curiosidade. Ela olha rapidamente pelo buraquinho da porta, né, aquele olímetro, e ela vê aquela pessoa do outro lado tão meiga, tão, aquela luz tão forte que irradiava, e ela pensou consigo mesma: quem é esse homem que está do outro lado da porta? Eu não o conheço. Ele não faz parte dos meus amigos. Como ele pode dizer que me ama? Então, ela abre a porta rapidamente, ansiosa, para ver quem estava do lado de fora e para escutar o que mais aquela pessoa tinha a dizer. Então, quando ela abre a porta, ela é surpreendida por um grande abraço. Aquele abraço que parecia entrar nos seus ossos, queimava sua pele, doía na sua carne, mas automaticamente curava o seu coração. Naquele abraço, ela se sente protegida e aconchegante. Ela sentiu o que nunca havia sentido na vida: amor de verdade, proteção e o cuidado de alguém que aparentemente não a conhecia, mas se importava com ela. Então, ao findar daquele abraço, ela olha para ele e pergunta: mas me diga, você não tem motivo nenhum para me amar? Você não tem motivo nenhum para estar batendo na minha porta, muito menos para me abraçar? Quem é você? Ele olha fixamente nos olhos dela e responde: eu sou Jesus, o Filho de Deus, que morri para te salvar. Eu te amo, porque antes que você me chamasse, eu cheguei para chamar você, batendo na tua porta. Antes que você me conhecesse e me amasse, eu te amei primeiro, porque eu morri há muitos anos atrás por amor à sua vida. Quando todos os teus amigos te abandonaram, eu estava do teu lado. Nas horas que você chorou deitado naquela cama, eu estava lá. Nas horas que você saiu na rua andando sozinho, conversando sozinho, sem rumo, sem direção, eu estava lá. E hoje, resolvi marcar esse encontro para você, para te dizer: mesmo que você nunca tenha feito um esforço para me conhecer, eu te conheço por dentro e por fora. Sei tuas fraquezas e tuas limitações. E eu quero te dizer: eu amo você, do jeito que você é. Sei que você está cheio de pecado. Sei que você está cheio de fraquezas, mas olhe, onde abundou o seu pecado, vai superabundar a minha graça. Aonde houve muito pecado, vai haver 70 vezes mais a minha graça. Aquela pessoa olha para os olhos de Jesus e diz: não consigo entender como tu podes me amar tanto, sendo eu um mero pecador. E Jesus olha para ela e pergunta: você aceita o que eu estou te oferecendo? Uma vida transformada, uma vida diferente comigo, na minha presença, onde você será liberto e curado. E eu viverei todos os dias da tua vida contigo e de maneira nenhuma lançarei você fora. A lágrima começa a escorrer do olho. Rapidamente ele responde: eu aceito, Jesus. Eu aceito. E Jesus olha para ele e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então eles se abraçam outra vez. Ele sente como se a alma dele estivesse sendo atravessada pela mão do próprio Deus. E naquele momento, instantaneamente, ele é curado. Da mesma forma, Jesus está batendo a porta do teu coração essa manhã. Está dizendo para você: você não me conhece, mas eu te conheço. Você não se importa muito comigo ou com o meu nome, mas eu me importo com você. Vim te dar um abraço nessa manhã. Perguntar se você aceita minha graça e minha misericórdia sobre a sua vida. Tenho muitos planos para você. Tenho muitas coisas para concretizar na tua vida. Queres ser meu amigo? Hoje estou batendo na porta do teu coração, na porta da tua casa, para te dizer: onde abundou tanto pecado, onde houveram tantos erros, ainda existe solução. Quero mudar a tua história. Se você quiser e aceitar e quiser abrir a porta para Jesus essa manhã, coloca as duas mãos sobre o teu coração. Coloca uma mão, apenas uma. Diz comigo: Jesus, eu estou abrindo a porta para você. Jesus, eu reconheço minhas falhas, meus pecados, meus erros, mas nesse minuto eu te peço perdão de todos eles. Eu entrego minha vida nas tuas mãos, porque eu não posso viver sem a tua misericórdia. Te confesso todos os meus pecados ocultos e os que eu não consigo lembrar e os que eu lembro. Me perdoe. Apague o meu nome do livro dos culpados. Escreva meu nome no livro da vida, pois eu te aceito como meu Salvador. Agora curva a tua cabeça. Soberano Deus e eterno Pai, Jesus, Filho de Deus, Cordeiro que tira o pecado do mundo, eu apresento essa pessoa que ora comigo nesse momento. Eu peço, Senhor, o perdão dos seus pecados, que essa pessoa possa alcançar a tua graça, que o sobrenatural possa acontecer nessa manhã. Cobre ela com teu sangue, esconde a sombra das tuas asas, e esse refrigério que ela está sentindo agora, ela possa sentir por todos os dias da sua vida, pois eu a abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espero que você tenha sentido a presença de Deus perto de você, e que esse abraço apertado que Ele está te dando dure hoje e para sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor permitir, eu volto na palavra do dia. E para você que quer nos levar para o seminário na sua igreja próximo ano, a partir de maio do próximo ano, porque não tem mais vaga, a partir de maio ainda tem. 2 dias nós vamos passar na sua igreja. O primeiro dia será de cura e libertação. O segundo dia de avivamento. Tema do seminário: seminário com o Espírito Santo. Manda um WhatsApp agora para a Kalina. 0849-9807-8419. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam ser alcançadas. E dia 1 de novembro, quarta-feira, começaremos a campanha das causas impossíveis aqui, pela palavra do dia. E eu te convido para me acompanhar e enviar para mais pessoas, ajudando a cada um a ter um encontro com Deus. Um abraço.